bom dia. Eu estou bem, obrigado. Olha, eu vim lhe pedir algum dinheiro emprestado. É pá, mas veja lá, tenha cuidado, não é? Olha, que eu quero um crédito bem bonificado. Queria pagar a perder de vista. Para aí em 48 leves prestações. Pois é, tive logo que arranjar dois ou três fiadores. Isto só para poder justificar o montante que pedi. Tive que abrir logo uma conta, preencher mais de 5 quilos de papel. A gasolina que eu gastei, vai daí, tive que fazer logo as contas ao dinheiro do tempo que eu perdi. É só juros, é só juros. Leva dois, paga três e lá vamos outra vez. É só juros, é só juros. Leva dois, paga três, pois te enganado outra vez. É só juros, é só juros. Leva dois, paga três e lá vamos outra vez. É só juros, é só juros. E lá vai. E vai daí, lá se passaram uns 15 dias. E isto só para uma resposta receber. O que podia ser para aí em 2 dias, levou logo 1 mês para obter. Mas isto são coisas da vida. Vá lá um homem tentar compreender. O que está certo para mim, para o outro está errado. Mas a vida é assim, já não há nada a fazer. Abri a carta ansioso. Isto numa esperança completamente incontrolável. Pois dizia logo o texto ali bem pomposo: monetariamente inviável. Agora o que é que eu vou fazer? Se estava teso, assim vou continuar. Vá lá um homem tentar compreender. Coisas da vida para tentar modificar. É só juros, é só juros. Leva dois, paga três e lá vamos outra vez. É só juros, é só juros. Leva dois, paga três, foste enganado outra vez. É só juros, é só juros. Leva dois, paga três e lá vamos outra vez. É só juros, é só juros. E lá vai. Foste enganado outra vez. Mas se eu soubesse o que sei hoje, nem me tinha aventurado a fazer fosse o que fosse para pedir emprestado. Mas isto são coisas da vida, já fazem parte do nosso dia-a-dia. Por isso mesmo, nós somos comodistas, não aceitamos radicais alterações. Ponto final. É só juros, é só juros. Leva dois, paga três e lá vamos outra vez. É só juros, é só juros. Leva dois, paga três, foste enganado outra vez. É só juros, é só juros. Leva dois, paga três e lá vamos outra vez. É só juros, é só juros. E lá vai, foste enganado outra vez.